Tranquilidade. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, deixar que essa espiritualidade amiga, benfazeja, que aqui se encontra, nos recepcionando para mais uma tarde de estudos, nós possamos nos fazer merecedores de todo esse acompanhamento e direcionamento. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome para o estudo do seu Evangelho de Luz e Amor. Agradecemos pela presença amiga e benfazeja de todos os nossos amigos espirituais, dos nossos guias, dos orientadores e coordenadores desse estudo. Que nós possamos sair daqui, Senhor, melhor do que quando aqui chegamos. Mais fraternos, mais amigos, mais irmãos. E que todas as benesses aqui recebidas, Senhor, nós possamos distribuí-las com todos aqueles com quem encontrarmos em nossos caminhos. Abençoe a todos os irmãos que aqui chegaram, e aqueles também, Senhor, aqui não puderam estar conosco. Que nós possamos, Senhor, nos fazer merecedores de todo esse amparo, de toda essa proteção. Que nós possamos ter um estudo fraterno, amigo, profícuo para o nosso melhoramento espiritual. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Sem distinguir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era, evidentemente, este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação desta doutrina. Não temos, aliás, sobre as vistas a aplicação destas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de famílias aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei da filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessários as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomando ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão não o seriam ser tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, poucos chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastadam desde que não se entrecruzem, se não enxertam uma às outras. É essa a lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Graças a Deus. Muito boa tarde a todos os nossos amigos, nossos irmãos, companheiros do mundo espiritual, do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita. Dando continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, no Evangelho de Mateus. Lembrando, né, que nós temos essa tarefa que é muito agradável e que nós continuamos para poder tentar finalizá-los, né? Então, Mateus são 28 capítulos, que é o maior. Depois nós temos o Evangelho de Lucas com 24, se não me falha a memória. Depois nós temos o de João com 21. E, por último, o Evangelho de Marcos com 16. Vamos reparar que cada um dos evangelistas, como a gente falou aqui desde o início, na introdução dessa obra, que cada um tem uma particularidade, cada um escreve de um jeito, é um direcionamento. E isso a gente ainda não consegue fazer analogia, comparação, mas a gente já está conseguindo absorver esses ensinamentos, né, de Mateus, que são muito profundos, né, bem enraizados. Esse evangelho de Mateus, quando a gente chegar lá no capítulo 28, a gente vai perceber que ele é bem sedimentado, bem direcionado mesmo. Mateus, que viveu diretamente com Jesus e que foi companheiro ativo ali nas lides, né, com o mestre, e que de publicano que era, coletor de impostos, virou esse pregador que nós temos essa oportunidade agora de aqui entendermos as passagens. Então escreve diretamente com aquilo que vivenciou também, Mateus. Vou começar aqui. Hoje a gente tinha separado três, continuando as parábolas, né? Nós começamos com a parábola do semeador, depois veio do trigo e do joio, né? E hoje nós temos a explicação da parábola do trigo e do joio, depois a parábola do tesouro e da pérola, e uma parábola, ou por último, a parábola da rede. Não sei se vocês conheciam essas parábolas, mas a gente até comentou aqui também que nós vamos encontrar algumas parábolas que não são muito famosas, muito ditas, mas a gente já vai saber. Se alguém algum dia falar, nós já conhecemos as parábolas. E reparem também que com essa parábola da rede, ele vai dar uma parada, né, sobre essas parábolas. Eu acho que elas estão muito correlatas, né? Elas estão bem encadeadas. Cabe depois a gente fazer um resumo delas aqui. E depois ele já começa com a visita a Nazaré, que a gente vai deixar para depois falar sobre isso. Vou começar aqui lendo. Eu vou ler dois capítulos, né? Desculpa. No capítulo 13, dois versículos, o 34 e 35. E depois vocês também fazem o mesmo para a gente poder ganhar tempo, né? Porque eu fiquei nessa introdução aqui, a gente poder ir. Mas nada que vai perder a essência do trabalho. 13:34. Todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. 13:35. Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Tem o cumprir-se. Significado. O que foi dito através do profeta, que diz? E o 2 também. E o 2? Rugirei. Vomitar com ruído, arrotar, mugir, bufar, rugir. e, metaforicamente, falar alto e expressar aos berros. 13:36. Então, deixando as turbas, veio para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a palavra do joio do campo. 13:37. Em resposta disse: O que semeia boa semente é o filho do homem. Aí no caso 3, explica-nos. Explicar, fazer ver claramente, relatar, contar em detalhes. 13:38. O campo é o mundo. A boa semente, essa são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado. 13:39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Malvado. Mal, mal, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significa sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mal, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado, mal, maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, adversário. Diabo, sim. Diabo. Aquele que desune, inspirando ódio, inveja, orgulho, caluniador, maledicente. Vocábulo derivado do verbo diabo. Separar, desunir, atacar, acusar, caluniar, enganar. Do qual deriva também o adjetivo diaboli. Desavença, inimizade, aversão, repugnância, acusação, calúnia. Consumação. Ato ou efeito de completar, terminar, consumação, término. Era. Era, idade, século, tempo muito longe. 13:40. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. 13:41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei. Escândalos, pedra de tropeço, tropeço, vacilo ou erro, ofensa, choque. O substantivo scandalon significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar, um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que causa um choque que repugna, que fere a sensibilidade. Bom, 9, obreiros sem lei, né? Obreiros, aqueles que trabalham sem lei ou fora da lei. O segundo termo da expressão anomia, sem lei, significa ausência de lei, lacuna legislativa, ausência de regra. Portanto, a expressão obreiros sem lei ou fora da lei transmite melhor o sentido. 13:42. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. 13:43. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Parábola do Tesouro e da Pérola. 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Fecha essa aí. Parábola da Rede, 13:47. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons mais recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos. Os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que está de seu tesouro coisas novas e antigas. Rede, literalmente rede de pescar larga. Consumação. Ato ou efeito de completar, terminar, consumação, término, da era, era, idade, século, tempo muito longo. Malvados. Mal, mal, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significava sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mal, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado. O mal, maligno, sendo que em alguns casos substitui a palavra hebraica Satanás, que é adversário. E senhor da casa, literalmente senhor, dono da casa, chefe de família. Muito bem. Então, nós trabalhamos duas parábolas novas e a explicação de uma outra, né? Nós já trabalhamos aqui a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento. Agora vieram mais duas, do tesouro e da pérola e da rede, parábola da rede. Então vamos à explicação da parábola do trigo e do joio. Muito bom, muito boa a percepção aqui, a explicação, né, do, a partir do versículo 38, desse capítulo 13, o campo é o mundo, né? A boa semente, essas são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado. No 13:39, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será a consumação da era. Então, o que a gente pode entender para até fazer uma síntese, né? Dessas quatro parábolas que nós vimos até aqui, até do trigo e do joio, né? Da parábola do semeador, do trigo e do joio, da mostarda e do fermento. Todos eles nos dão oportunidade de falar sobre a questão do reino dos céus, perfeito? E que é aquela mesma mensagem que Jesus, quando começou a divulgar a Boa Nova, ele estava colocando isso para as pessoas. Só que ele precisava colocar de maneira que as pessoas entendessem, né, essa complexidade. Né? Porque até então, todos que o viam pregando, o reino dos céus, achavam que se tratava de um reino material, quando na realidade não é esse reino material. É um reino que está dentro de nós. Existem algumas colocações a respeito do que a gente recebe como dom divino, que é a nossa vida. E que diz aqui, o campo é o mundo. E a gente diz exatamente isso. Nós estamos ceifando a partir do momento que nós aqui chegamos. Né? Então a nossa semeadura ela está em curso. Para a gente poder fazer uma associação dessas parábolas. A partir do momento que na parábola eles explicam que os semeadores lá, eles observam que existe um problema, todo mundo quer logo tirar, né, o joio. E aí recebe a orientação que não, que deixasse, para que não houvesse prejuízo, o joio e o trigo crescerem, que eles fariam a separação depois. Se a gente buscar um paralelo para nossas vidas, a gente está o tempo inteiro semeando. E muitas vezes a gente não vai semear apenas trigo. Vai haver situações que podem ser consideradas como joio. Mas nem por isso nossas vidas estarão perdidas. Nossas vidas não estarão perdidas por isso. A partir do momento que nós entendermos que o reino dos céus ele está atrelado dentro da capacidade que Jesus mesmo falou, o reino dos céus está dentro de vós, que nós conseguimos encontrar em nós mesmos, isso vai ficar muito mais fácil. Porque as potencialidades que nós temos, elas são infinitas e nós não percebemos isso. Então, assim como os semeadores, né, que nessa história, né, Jesus conta para eles, para que eles percebessem essa situação, é algo extremamente importante, para que nós possamos entender também que saber se vamos encontrar mais joio do que trigo dentro da nossa finalização, que vai ser encerrada quando nós daqui retornarmos à parte espiritual, que ninguém morre, ninguém vai morrer, vai significar o aprendizado que nós tivemos no plano espiritual, que nós colocamos aqui em prática. Então, na parábola do grande mostarda e do fermento, ele é muito bom, as colocações muito boas, as colocações que o Edson fez semana passada, a respeito do que seria esse grão de mostarda e esse fermento. Porque no próprio movimento espírita, a Nelita aqui sabe muito bem disso, há algumas frases que elas ficam marcadas realmente para a gente, como a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós somos semeadores que estamos semeando os nossos atos, né? As nossas atitudes e nossas vidas do jeito que nós quisermos. Temos livre-arbítrio para isso. Mas, como diz essa sentença, relembra essa sentença? Nós arcaremos com aquilo que nós estamos semeando. O processo ele fica ainda mais interessante a partir do momento que nós nos inteirarmos que nós não estamos mais tão jovens como nós éramos, nós estamos mais velhos. Então, estamos muito mais próximos ao ponto de chegada do que quando nós saímos lá no início das nossas vidas, que foi o ponto de partida. Eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo sobre isso. Eu estou muito mais para chegar do que para voltar. Então, cabe hoje a gente estar um pouco mais atento a tudo isso que nós recebemos, porque esse dom maior que nós recebemos, que é as nossas vidas, que fomos merecedores para isso, né? Que chegamos. Fomos um dia, aquele espermatozoide lá que fecundou o óvulo lá, que foi a coisa que nos deu. E muitos de nós não apenas pediu, mas implorou por essa oportunidade. Só que quando a gente chega no mergulha na carne, a gente esquece de tudo. E aí acaba prevalecendo aquela carapuça, né? Aquela escama que nós dissemos que tínhamos melhorado, né? Lá no plano espiritual. Pô, Edson, você que é o meu mentor aí, me ajuda aí a voltar. Não tem problema voltar pobre, não tem problema voltar sem casa, não tem problema voltar para... Não tem problema, eu quero é voltar. Aí chega aqui, esconjura tudo. Que vida é essa? Por que será que existe Deus? Será que a gente não tem misericórdia para isso? Será que a gente não consegue melhorar, tudo uma situação complicada, principalmente nas situações mais difíceis. São situações que muitos de nós pedimos isso. Nós não pedimos, nós imploramos para que isso acontecesse. E esse balanço, a gente relembra, estudando essas parábolas, que são parábolas assim, bastante, não digo simples, mas são muito significativas naquilo que nós somos, né? Que nós temos como vida, como nós estamos conduzindo nossas vidas, né? Para onde nós estamos direcionando nossos caminhos, né? Que caminho é esse? É um caminho mais de materialismo, né? De dúvidas? Porque há muitos companheiros que duvidam sobre tudo isso, da existência de Deus, né? São chamados os agnósticos, né? Que até admitem que existe algo que seja superior, mas não entende de onde surgiu isso, como é, por que é, e outro dia estava lendo sobre isso, ainda tem a divisão, tem uns que entendem, mais ou menos acham que são agnósticos, que esse Deus é criado de uma forma, e tem outros que são agnósticos, que não sabem como isso é criado e confirmam isso, tem essa divisão. Porque conceituar Deus é sempre muito complicado, muito difícil, né? Para mim, uma das melhores respostas está no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, quando o nosso Kardec pergunta aos imortais, né, que é Deus, e eles respondem: a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, né? Infinito, imutável, né? Material, etc, etc, soberanamente bom e justo. É uma das melhores conceituações que eu já vi a respeito da divindade, porque é muito difícil conceituar Deus. Mas a gente puxa a brasa para o Emmanuel, que o Emmanuel sempre coloca lá num desses livros dele de ambientação, e quem disser que não existe Deus, olha ao seu redor. E lá no Livro dos Espíritos, quando é explicado naquele que eles chamam de axioma. Axioma é algo que você não pode contestar, que é porque é lei. Para toda causa, para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Então isso aí, para mim, resume bem. Isso não aconteceu de algo que digamos, não quero falar burro, algo que é irracional, é algo inteligente. Isso não surgiu do nada, né? E a gente tem tudo isso, né? Na sorriso de uma criança, no céu azul, no vento que sopra, né? Nos alimentos que a gente recebe, tudo isso aí tá aí. Você acha que surgiu da onde isso? Veio da onde? E a gente percebe isso, seja na civilização mais afastada, menos intelectualizada, civilizada, que tem latente dentro de si essa questão de algo mais forte, que ultrapassa tudo e que, ao qual ele deve referência. Essa, na realidade, é essa centelha divina que está dentro dele, que está buscando isso. Essas novas duas parábolas aqui, do tesouro e da pérola, eu só vou resumir por dois minutinhos aqui, porque eu acho que já falei demais. Acho que vocês têm aqui 1h33. Eu resumo as com o seguinte: se a gente for relê-las, todos eles têm algo extremamente importante e não se dão conta disso. Revendo o que acharam, o que tinham, como se aquilo que eles tivessem encontrado não tinha valor. Na primeira parábola acontece isso. Ele enterra lá a pérola e vende e compra o campo de novo. Como é que você vai comprar uma coisa que é seu? Tá jogando fora aquilo que não se deu conta que tem. E da rede da mesma forma. Recolhem os peixes, aqueles ruins eles separam, os bons eles deixam. E não fazem uma verificação de fatos se aquilo pode ser utilizado de outra forma ou não. Aí no final, no 13:52, diz assim: ele lhes disse, ele quem? Deve ser Jesus aqui, com certeza. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino de céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Ou seja, não é o que aconteceu com a gente no passado que não sirva para a gente melhorar e fazer algo melhor no presente. Nós não temos que apagar com borracha aquilo que nós achamos que é danoso, que ficou no passado. A gente não pode simplesmente passar um borrachão e achar que esqueceu. Não, é aquilo que a gente aprende. Vamos aprender com os erros, porque com os erros a gente aprende também, para a gente não voltar mais a fazer. A gente não pode simplesmente esconder isso. Então, essas duas parábolas, que são parábolas pequenas, né? Como as outras que a gente viu ali do grão de mostarda, né? E do fermento, mas são parábolas que nos remetem a esse tipo de reflexão para a gente poder entender o que Jesus queria dizer com isso. Você imagina se hoje, no ano 2016, ainda há grande dificuldade para você poder entender uma sentença que ele pronunciava dessa forma. Imagina lá passado. Não é nada, não tem nada a ser normal, mas fazer essa analogia, trazer, porque a grande dificuldade nossa é colocar o religioso, né, o que é divino, no que é do mundo. Para a gente poder fazer essa passagem tranquilamente. Mas a gente tem oportunidade para isso. Tá? Hoje não vai ser o Edson, vão ser vocês que vão falar sobre as parábolas aqui. As outras parábolas. São duas parábolas, da pérola e da rede, para a gente poder dividir um pouco isso. Semana que vem o Edson começa falando sobre a visita de Nazaré, e eu falo por último para poder a gente dividir esse estudo, porque senão vai ficar só um monólogo, né? Não dá para ser monólogo. Mas é que ou no máximo falam tão bem. Coloque. É. Não. Vocês também falam muito bem. Assim, né? Vocês também falam muito bem. Vocês falam muito bem também. Vai, tá bem. Vamos falar primeiro. Se vocês quiserem, a gente pode reler a parábola do tesouro e da pérola. Ou vocês quiserem voltar lá na explicação da parábola do joio e do trigo. Vamos ficar à vontade pra gente não ter uma coisa rígida, né? Antes, deixar o pessoal refletir, né? É, eu sou sensibilizado por outras formas. Não sei se eu estou errado, se meu caminho está equivocado. Não, não, pelo contrário. Então, a inspiração. Ponto, a gente vai te falar. A inspiração é importante. Não, gente, para a gente crescer, a gente precisa falar. A gente precisa trocar informação. Também, exatamente. Né? Isso é importante. Para a gente poder não ficar só vendo um ponto de vista. Porque às vezes a gente tem um ponto de vista, mas isso não é o certo. Não é o... Só existe esse ponto de vista. Podem ter outros que a gente, de repente, vai ajudar a gente também a crescer. Eu achei interessante essa questão que você trouxe, assim, que, embora seja tão pequenininha, né, a parábola do tesouro e da pérola, quando você diz assim, realmente, às vezes você tem um bem, né, exatamente como ele pontuou aqui, e você troca aquele bem como se aquele... Qual o nosso melhor bem, o maior bem que nós temos? A nossa vida, né? Verdade. E quantos de nós joga essa vida fora? E achando sempre, você está sempre buscando, parece que nunca é o suficiente. Não dá o valor, né? Não dá o real valor. A minha mensagem de final de ano falava sobre isso. Vamos passar, às vezes, uma vida inteira e não vamos perceber que nós temos um bem maravilhoso, né? Uma potencialidade imensa. A própria vida. É, exatamente, a própria vida. E normalmente é o que acontece, né? E quando você chega lá que o véu... se desnuda, aí você fala, meu Deus, quer dizer, todas as oportunidades que eu enfrento... Na próxima encarnação, puxa vida, porque eu, né, eu cruzei com uma pessoa no transporte de manhã, e a todo momento, se você olhar nas pequenas coisas, né, uma pessoa que passou por mim no caminho, que me pediu uma informação, isso tá o tempo todo e a gente não se dá conta, né, e a gente parece que tá sempre buscando. Você falou uma coisa boa, isso é importante, isso aí que você tá falando. E você está sempre... Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, assim. Geralmente, ninguém vai se modificar fazendo grandes coisas. Nós não temos capacidade de fazer grandes coisas. É, tem que ser nas pequenas. E passa muitas vezes despercebido, assim, né? E a gente está sempre pedindo. Às vezes eu costumo me pegar, assim, nas minhas orações. Ah, meu Deus. Eu queria, assim, fazer uma coisa, assim, importante. Uma coisa de útil. E às vezes, agora você me chamou a atenção exatamente para isso. Caraca, quantas pequenas coisas passam. Numa orientação de um filho em casa, a forma como você aborda o seu esposo, sua esposa de manhã, quando você... Bom dia, né? Porque às vezes já não é assim, né? Puxa vida, só tinha um sapato aí no meio do caminho, não sei o quê, quer dizer... E nas pequenas coisas você deixa passar e parece que ainda é mais fácil culpar o... Essas parábolas, elas estão entrelaçadas. Quando Jesus nos afirma que nós devemos buscar o reino de Deus dentro de nós, é para nós buscarmos essas potencialidades que nós temos e nós não percebemos. Esse reino, ele vai se expandir cada vez mais, vai brilhar dentro de nós, quando nós buscarmos nas pequenas coisas, nas coisas que nós fazemos com boa vontade. Com certeza, esse reino, ele vai estar mais presente para nós. Então, essas potencialidades, elas saltarão para fora, né? Elas farão parte do nosso dia a dia, né? Elas serão parte de nós. O chamado de Jesus, quando Jesus fala sobre isso, é para que nós possamos despertar naquilo que nós podemos fazer. E a gente ainda está muito adormecido. Estamos muito adormecidos para a gente poder liberar certas coisas, sim. Ah, muito boa, Nelly. Viu? Olha isso, viu? Excelente. Gostei muito dessa colocação da Nelly. As pequenas coisas, as coisas que vêm de dentro, elas estão, na realidade, colocando para fora o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós, e Jesus tanto apregoou. Verdade. E quantos de nós se percebem dessas situações? Muito poucos. Da rede. Era mais ou menos, vocês acham que segue por aí? Hein, patrão? Da rede, eu... Bom, a parábola da rede, ela me traz assim um pensamento assim. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo o gênero de peixe. Aí a gente imagina a humanidade. As pessoas, os seres, diferentes. Com as suas diferenciações, com as suas divergências, com o seu modo de pensar. Todos tendo que conviver. Aí eu vejo assim, aí vamos lá. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Aí temos que ter cuidado para a gente analisar isso aqui, né? Que aí me vem aquela coisa, céu e inferno, né? É. Separação. Ah, os bonzinhos vão pro céu. Os que pecaram vão pro inferno. Mas o que é isso? O que é o bonzinho, o que não? Se a gente acabou de falar com a sua explicação aí inicial de que a gente não perde a nossa vida com os equívocos e com as dificuldades. Não. Ao contrário. Ninguém está perdido. Entra muito bom. Esta é misericórdia. Diz assim, uma coisa ruim sempre vem para melhorar. Muito bom, muito boa. Então, o que acontece? As dificuldades e aquilo que a gente acha até que é dificuldade estão ali justamente para que a gente pare e se atente. Como que eu vou passar por essa dificuldade para digerir, né? Para aquela coisa que eu tenho que melhorar entrar dentro de mim e eu, então, internalizar aquilo. Então, bendita sejam as nossas dores, né? Que nós tanto maldizemos, né? Ah, estou sofrendo demais, tá doendo muito. Então, e você colocou lá no início que assim, não há, como é que é? Causa e tem ração e reação, vamos dizer assim, né? Causa e efeito. Então, a gente semeia para colher. Sim. Então, aqui, a gente pode fazer essa analogia, né? Uhum. Você, a semeadura, ela é livre. Sim. Eu estou semeando o que é certo e o que é errado, né? Naquele momento, eu não entendia que o que eu estava fazendo era um equívoco. Eu simplesmente achei que aquilo ali era a melhor coisa e fiz. Sim. E há situações onde você até sabe o que é certo e errado pela lei do progresso, pela lei da vida, e você insiste, escolhe fazer, ir pelo equivocado. Só que existe uma lei da vida. Isso é fato. Como você falou, existem axiomas, né, que você não pode mudar. É lei, é da lei de algo que vem mostrando pra gente. Então a gente precisa entender que precisamos passar por aquilo, parar e usar a nossa inteligência. Falou também de inteligência no início. Pra quê? Pra que a gente possa... Diante disso, entender que, poxa, eu vou ter que realmente passar por certas situações porque eu semeei aquilo. Então, não é essa situação de os bonzinhos para cá, os errados para lá. Porque todos nós estamos em aprendizado. Exatamente. Ninguém é perfeito, não há perfeição na Terra. Então, buscamos no mestre a ser perfectível, né? Chegar o mais próximo que possamos. Isso mesmo. Então, eu acredito que isso aí vai indo. E aí, quando ele fala assim dos anjos, que os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e o lançarão na fornalha do fogo. E também é uma coisa que eu queria que vocês falassem, que não, ainda não me ficou muito claro, que é essa parte que ele fala que vai ter ranger de dentes e o sofrimento. As pessoas não vão aceitar isso? É isso? O que você acha, assim? Tá falando pra mim ou tá falando pra você? Essa que vai responder agora. Haverá ranger de dentes, sofrimento e ranger de dentes. Ou seja, eu vou entender, como você falou que caiu a veste lá, né? Como você caiu, você falou aquilo, me veio logo isso na cabeça. Ou seja, desencarnei. Começo a ver todo o processo. Falei, ai, que burra. Ah, meu Deus. Aí começo a me martirizar, que raiva. Tudo isso. Eu perdi a encarnação que eu perdi. Eu entendo assim. Aí eu acho que o sofrimento e o ranger de dentes não é nesse momento. Aspecto. Eu não vejo nessa palavra que você usou aí. Eu não gosto nem de usar ela. Qual? Tá. Perdi. Tá. Porque pra mim isso. Pra mim isso não é uma crítica. É só pra gente às vezes refletir. Porque pra mim isso parece que Deus joga dados. Não, e parece que acabou. Parece que para mim Deus joga dados. Se nós lermos toda a literatura espírita, graças a Deus nós temos esse tesouro ao nosso dispor, e a dispor de qualquer um, basta querer ler, o trabalho que se executa, estou falando por experiência pessoal, para retorno de um espírito a esse mundo, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É complicado e depende da aceitação do casal. O espírito vai perceber que existem vibrações que estão em choque com a dele. Tudo isso tem que ser amenizado. Acho que não teve um prévio. De acordo? Não, controle. O cara fez um cronograma. Planejamento de Deus. Tem um livro lá do André Luiz que a mulher. A mulher tá na. Isso, a mulher tá desencarnada, mas já estavam sendo planejadas a reencarnação dos filhos dela. Ela não tava nem. Não tinha nem nascido ainda. Olha só, teus filhos que vão nascer daqui a 60, daqui a 80 anos, vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, caramba, peraí. Já estão planejando a reencarnação dos filhos. E ela nem encarnada. E nem encarnada ela estava ainda. Ela levou o planejamento dela e falou, legal, vamos pegar os teus filhos aqui, ó. Esses três aqui. Um comprometimento com você, irmãzinha. Então eles vão ter que. Você vai ter que ser mãe deles, ok? Essa aqui vai ser assim, você vai ter que ser. Tal. Beleza, só para esclarecer. Deixa eu retornar um pouquinho, para a gente entender isso aqui. Eu sempre me coloco na situação aqui, quando eu leio o Evangelho, eu sempre vejo. Eu não consigo ter essa visão da patroa, infelizmente. Eu sempre me coloco na situação aqui. É o meu coração, são as minhas escolhas. São os meus plantios dentro das minhas ações. Nós tivemos um plantio aí na semana passada que foi infeliz. O companheiro espiritual falou, vai lá, senta do lado do cara, conversa com ele. Qual foi a nossa reação? Chumbamos a mesa, a cadeira. Não sou capaz de chegar ali e conversar. Na verdade, nós tivemos medo. Essa que é a grande verdade. Nós tivemos medo de agir no amor. Porque a gente não sabe o que é isso. Por isso que a gente se equivoca. As oportunidades da gente sempre fazer essa semeadura... Todo dia, todo momento. Não só no nosso lar, é onde você está. Ele falou, qual é o campo de trabalho do Senhor? É o mundo inteiro. Não é dando passe no centro espírita, nem bebendo água fluidificada, que não tem nenhum problema, mas é onde você está sendo levado. A gente se questiona muito de umas posições que aconteceram com a gente, e é natural, o coração sofre, e os companheiros estão sempre avisando. Você quer facilidade? O Senhor não teve. É isso que você quer? Eu não vejo, Jesus não teve facilidade, filhote. Está querendo o quê? Está querendo viver no Leblon, ter carro zero, um emprego para ganhar 35 mil por mês? É isso que você quer semear nesse mundo? Você vai levar o quê para lá? Olha, vive bem pra caramba na Terra. Aí nos deram uma experiência de um companheiro que viveu, tá chegando a 90 anos, que viveu a vida dele toda afeiçoada à necessidade de que o dinheiro é o mecanismo que nós utilizamos para ser feliz nesse mundo. Cada um tem os seus valores e defende, a gente não está aqui para criticar. Porém, o corpo tem a noção do envelhecimento. E o espírito já começa a perceber o retorno. Vai fazer 90 anos, vai durar até sair, não sei. E já entra num processo depressivo. Estou muito triste. Por quê? Sei. Uma angústia no coração. Cercado de coisas maravilhosas. Todo mundo aqui gostaria de ter. Não conhece nem quer saber de Deus. Não acredita na vida futura. Porque está enraizado na matéria. Mas está aproximando-se da morte. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser das conquistas que eu fiz? O que, que eu vou levar... O plano espiritual, ele não sabe nem o que é isso. Vai acabar? Nossa. E agora? Tem tanto ainda para fazer. Quero tanto amar ainda. Mas está chegando a proximidade. Isso é inconsciente dizendo. E agora? Aí a minha companheira veio e perguntou, não sei como ajudar. Eu falei, nem eu. Porque, apesar de todas as coisas que você possa dizer, ele não acredita em Deus. Então, se você não acredita na base, não adianta. E é interessante o Cosme ter citado o livro dos Espíritos, que eu sempre converso, o patrão está aqui, não deixa mentir, que se a gente não entender as atribuições de Deus, nós não vamos entender nada. Se Deus diz que ele é... Se os Espíritos dizem que Deus é onipresente, só essa palavra, se você pegasse para estudar essa palavra, você vai perceber que não existe mal, não existe maldade, não existe erro, não existe equívoco. Porque se uma coisa é onipresente, ela está presente em todos os lugares, correto? Então está presente em tudo que você acredita que está acontecendo de errado na sua vida, Deus está lá. Então ele não é soberanamente bom. Porque se uma pessoa é boa, está presente naquele ato que você acha que é maldade, então não pode ser bom. Isso é uma inconstante lógica. Algo não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele é bom, ou ele é mau. Não dá para ficar bom, mau, bom, não existe isso. Ou uma coisa é um, vamos falar aqui de tecnologia, ou uma coisa é zero. Não pode ser, não dá, não cabe. Então nós temos aqui o quê? Uma incompatibilidade lógica. Então, se os espíritos dizem, eu acredito nos espíritos, que Deus é soberanamente bom, então ele não é mau, então o mal não existe. O que existe é o quê? É a sua incompreensão do que Deus reservou para você melhorar e crescer. São as situações que ele coloca você na vida que talvez vão despertar, aí vamos falar aqui da parábola do tesouro da pérola. Gente, esse campo é teu coração. Você tem esses valores aí. Aí quando você, alguém diz, nossa, obrigado, foi maravilhoso. Aí você fala, ai meu Deus, eu descobri uma virtude, conquistei. Já tinha, meu filho. Você já tinha. Você que não viu. Você que não percebeu. Não, você nublou. Você nublou por um véu de, talvez, de incapacidade. Estou falando de mim mesmo. Por isso que eu rangi dos dentes. A dor, esse é o... Gente, não é? A vergonha. A vergonha que nós sentimos, então, o agito amor, é uma coisa impressionante. Você olhar para o companheiro, sentir dor porque o irmão está desequilibrado. Você tem conteúdo, cara. Por que você não fez? Os companheiros falam, por que você não fez? Você não acredita em Deus, meu filho. Estava com muito bom tapa na cara, é isso? O companheiro que estava embriagado e para o irmão que estava conduzindo ele, que estava com uma raiva terrível, não era raiva, era pedir de ajuda. Você não interpretou. Então, tesouro está dentro de vocês. Vender tudo é quando você abre mão dessas coisas que você acha que são importantes para conquistar o que você já tem. Essa frasezinha do homem que pega a sua casa, tesouro, coisas novas, é o que nós estamos fazendo no Evangelho. Nós estamos descobrindo coisas novas. Não tem nada aqui que Deus está criando espontaneamente. Ah, todo dia que ele come uma coisa maravilhosa. Deus está criando o tempo todo. Tá. O Evangelho está aqui há 2000 anos. Extraindo coisas novas, esses são esses valores que a gente não percebia antes. É o que a Patrícia disse. Ela disse muito bem. É o véu que nós teimamos em manter nos olhos. Eu não sei porquê. Eu me pergunto todos os santos dias por que, que a gente não consegue amar com maior capacidade de benesse, de companheirismo. Por que eu continuo ainda tratando meu vizinho, falando mal do companheiro dentro da própria empresa, cochichando entre cantos, fazendo a maledicência? Me pergunto isso. Gente, eu tenho todo o conteúdo já. Isso aqui já é suficiente. Gente, olha só. Página 90. Já tem conteúdo suficiente para você ter uma reencarnação maravilhosa. Já tem. Pode chegar, rasgar isso aqui, fazer que nem Gandhi. Espera aí, eu primeiro vou entender a primeira parte, depois eu continuo o resto. Mas por quê? Porque eu não vivi nem a primeira página. Você quer que eu leia o resto? Quando eu viver a primeira página, eu vou ler o resto. Essa é a nossa atitude. Então eu digo para a patroa, se a gente fosse mesmo, quisesse mesmo mudar, nós estaríamos no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos até hoje. 150 anos estamos estudando o primeiro capítulo. Por quê? Porque eu não entendi Deus. Ainda não sei o que é isso. Não sei. Se eu soubesse, eu não tinha essas posturas que eu tenho no meu dia a dia. Desculpem o desabafei. Falou. Foi ótimo. Bom, né? Como é que o negócio vai para outros lados, né? Muito bom. Isso é que você propôs, né? É. Muito bom mesmo. Eu acho que fecha que reflexão. A gente não precisa só refletir sobre tudo isso que foi comentado aqui, né? Você gente, vamos partir para outra parte ou vocês querem fazer mais alguma colocação? Não, só queria comentar uma coisa e também aproveitar aqui vocês companheiros, que eu perguntei para minha mãe, mas assim, eu fiquei em dúvida. Eu sou uma pessoa que eu costumo... Às vezes eu até falo com o esposo quando eu chego, eu falo, caramba, hoje, cara, o telefone não parou de tocar, porque é um que liga, outro que liga, e vai na minha mesa, não sei o que, eu falo. Aí eu fico assim, vou abaixando, porque de vez em quando eu olho pra ver se o chefe tá olhando, vai ficar zangado, porque é muita gente. Semana passada, ou retrasada, eu passei por um episódio, não sei se Simone tava no andar, enfim, uma pessoa chegou perto de mim e ela tava extremamente agitada, falando muito, não sei o que, e... Caramba, eu fiquei uma hora com aquela pessoa, gente, e tipo assim, era 2 horas da tarde, eu voltei pra minha mesa e já eram 3 horas da tarde. E aquela pessoa falando, meu Deus do céu. E por fim, eu deixei ela falar muito. Deu seu ouvido. Escutei. É. No final, começou de uma coisa que a gente estava discordando, e no final eu já estava abraçando ela, falei, poxa, olha, fica bem, não fica assim, porque eu vi que ela... Aí quando a minha mãe, poxa, eu liguei pra você, onde é que você tá? Você tá em reunião? Não, mãe, então, eu tava conversando com uma pessoa e tudo, ela falou, mas Nelia, você toma cuidado, porque você acaba, minha filha, você acaba captando, é daqui, é dali, é de cá, é de lá. E aí eu falei, mas mãe, olha só, mas não é falta de caridade? Ela falou, não, Nelly, tem hora que a gente tem que se preservar também, porque você tem que ter muita garantia de que você tá muito bem pra você... Também poder transpor. E é óbvio que eu tenho certeza absoluta que eu não sou essa maravilha de perfeição ao ponto de um irmão chegar perto de mim, vem, eu sou desse tipo, eu escuto, às vezes falo, mas deixo mais a pessoa falar e tudo, e no final das contas a pessoa se afasta e eu fico lá com aquilo, né? Então, assim, gente, por favor, me respondam, porque a minha mãe me falou que não é falta de caridade nada, e eu continuo achando que é, porque... Como você se sentiu? Olha, Cosme, eu me senti bem no final das contas, porque eu falei, poxa, que bom, né? Tá aí, ó. Se era uma oportunidade que todo dia eu sempre peço, então veio. A irmã veio, conversou e eu saí de lá. Não sei se eu consegui passar, porque realmente a pessoa... Lili, não existe certo e errado. Existe aquilo que a gente sente prazer em fazer. Igual a questão da esmola. Você é abordado várias vezes no sinal, na rua, as pessoas pedindo. Tem dias que você dá, tem dias que você não dá. Então, o que é certo, o que é errado? Quem vai comprar corda, quem vai comprar não sei o quê. Não importa. A sua parte você está fazendo. Agora, o que ele vai fazer da parte dele é livre-arbítrio do companheiro. Então, se você se sentiu bem, isso é que importa. Com certeza você vai ser amparado. Ninguém que vai fazer o bem vai ficar desamparado. Isso é verdade. O bem, a gente tende sempre a acreditar que o mal sobrepõe o bem. Não é assim. Assim como tem companheiros que querem... desarmonizar, existe companheiro que quer harmonia. A gente sente harmonia quando a gente está aqui dentro. Então, você raciocina se você se sentiu bem. Se você se sentiu bem, companheiro, então a resposta é, mãe, eu me senti bem. A companheira ficou bem também. Então, a paz foi feita ali naquele momento, a caridade foi realizada. E da mesma forma, a gente, hoje a gente está dando, amanhã a gente está recebendo, porque a gente não está sempre bem também. A gente, às vezes, precisa disso. E a companheira precisava, né? Estava completamente desavorada. Talvez não tenha isso dentro de casa. Talvez isso não tenha onde ela frequenta. Verdade. Talvez não tenha um grupo como esse que a gente possa dialogar, fazer as coisas. É. Encontrou você. Porque você não é colocado no caminho de ninguém por acaso. Sempre tem um amparo. Planejamento, poxa, vamos botar o Edson, botar o Patrol, botar aqui o Tadeu para poder conversar com essa pessoa. E sempre é assim, a gente sempre recebe. Então, fica tranquilo. O seu coração é que vai responder tudo para você. Nós tivemos uma vez um dilema semelhante. A diferença nossa da sua é que a nossa débita é tão grande que os companheiros virtuais ficam toda hora se revezando para falar com a gente. Ah, Edson, aí eles disseram assim, meu filho, por que você está angustiado? Tem duas posturas no mundo que você pode adotar. Ou a postura do espelho, ou a postura da esponja. Boieiro, tem que ver isso. Quando você está próximo ao espelho, o que ele reflete? Você. Mas quando você se afasta, ele reflete o quê? Então, uma pessoa chega a você, você absorveu aquele problema, você reconheceu a necessidade, você tornou-se ela, para entender. Quando ela vai embora, você já não é mais ela. Se tornou-se novamente o espelho para o outro, para o próximo irmãozinho. Isso não faz do coração sofrido. Agora, tu pode ser a esponja. Que absorve. E fica com isso quando ela se vai. Isso te causa o mal. É. Qual é a postura do que você quer ser no mundo? Eu ainda estou tentando descobrir. Boa explicação, muito boa. É, não. Vamos agradecer aos companheiros, que eles estão sempre dando a nós. Assim, são... caminhos que eles dizem que é porque a gente está tão, a mente está tão focada nas obrigações diárias, que a gente não para refletir. Existe um estudo, eu vou trazer para vocês, sobre meditação, que é maravilhoso. Como a meditação influencia na nossa postura? Eu tenho começado a tentar fazer isso. Entendeu? Aproveitando que a minha esposa está conversando, mas daqui a pouco ela já está adormecida, eu estou sozinho, entre aspas. A gente tenta interiorizar e conversar conosco mesmo. É uma coisa bem legal. Legal. Aí a gente tenta visualizar o nosso coração, é uma coisa interessante que eu pensei em falar e não falei. A gente tenta visualizar o nosso coração como um grande campo de grama. E ali você vai semeando flores. E visualiza ao seu redor. O que você vê no seu campo? É difícil no início, você vai atrair imagens que você não quer. Mas vai, a partir do momento que você vai se controlando, você vai percebendo que você vai ficando mais doce, mais suave. E você vai começar a ver esse campo o tempo todo. Todas as ações você vai ver um campo. Nesse campo está você em pé. O que você vai semear agora que está perto dessa irmãzinha? Você vai colocar aqui um joio, pegando o texto, vai colocar um trigo, que amanhã vai virar um pão. E você vai dar para alguém comer. Essa é a lance lá da semana passada, você não estava aqui. Não estava. Os fermentos. Jesus disse, se você mistura o fermento na farinha, ele cresce. O que é a farinha? No mundo todo. Então, trabalha para crescer esse amor, essa paz, essa fraternidade que ele falou no início, que eu acho muito legal. A gente tem que buscar viver em harmonia, não disputando ou querendo mostrar que nós temos maiores ou melhores. É, viver em harmonia. Independente da sua situação financeira, se você é pobre ou se você não é. Isso aí é Deus que decidiu. Uhum. Não somos nós. É Ele que determinou. Você vai ficar nessa situaçãozinha, você vai trabalhar em Bratel de TI. Aí depois legal. Né? Não, Eu quero engraçar a doutora com brincadeira. O patrão pode fazer a prece para a irradiação. O Edson pode fazer a prece para os desencarnados. E a Lili faz a prece para encerrar. Eu incluí aí o nome do desencarnado, o avôzinho do Igor. Ah, ele desencarnou? Foi ontem. Ah, não sabia. Aí, não falou nada. Sepultamento acho que é hoje. Pois é, a noite aqui. Estava no hospital. Estava no hospital. Isso, isso. É. Aí eu botei. Dia, né? É isso aí mesmo. É. Eu vou fazer o da irradiação, né? Isso. Já pode fazer? Já. Jesus amado, possamos agora receber todas essas benesses da sua palavra, que esse entendimento possa entrar em todos nós, nos deixando cada vez mais serenos, com vontade, Senhor, de semear sempre o bem. Para isso, que as suas bênçãos possam entrar em nós, para nos acalmar, serenar nossos corações, nos deixar com mais visão, para que possamos sempre estar atentos, que o bem tem que estar conosco o tempo inteiro na nossa semeadura. Para isso, pedimos a sua energia total, de calma, de tranquilidade, de muita luz para todos nós, para aqueles que não puderam estar aqui, para os nossos amigos que necessitam muito, neste momento, dessa luz, Senhor, dessa luz irradiando. Principalmente, o senhor Cristiano Lima da Silva, Flávia Andréa Barbosa Lima, Fernanda Barata da Silva, Rubem Augusto Ferreira Neto, Maria Eduarda Almeida, Joyce Nóbrega Vasconcelos, Amanda Tinoco, Francine Magalhães, Sueli Menezes Vitar, Júlia Quino, Carlos Agripino Trindade. Mestre querido, desejamos alongar as emanações de energia aos nossos companheiros que já se encontram na parte espiritual. Envolvê-los no carinho, no nosso abraço, no nosso aconchego, para que essas energias sejam balsâmicas, Senhor. Que reintegre-os à verdade, à verdadeira vida. E aos companheiros, Senhor, que estão no estado do nosso caderno. Miguel, Laudelina, Maria das Dores, Júlia de Moraes, Gabriel Cavalcante, Cora Ribeiro, Adriana Tomás, Regis Barata, Estela, Irani, Valmira, Linda, Renata, Madalena, Djanira, Arlete, Carmen e nosso companheiro Valdir Russo. Que sejam todos, Senhor, envolvidos pelo teu amor, pela tua alegria, sejam todos recebidos, Senhor, na paz, na harmonia e conduzidos ao plano espiritual, de maneira doce e suave. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, Senhor, mais uma vez, damos por encerrada esta tarde de estudos, onde tivemos, Senhor, oportunidade, mais uma vez, de estudar um pouco do teu evangelho e que possamos, amigo, colocar em prática os teus ensinamentos, ainda que tão errantes, ainda que tão imperfeitos. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, os amigos que aqui não puderam estar presentes nesta tarde. Despede-nos, Senhor, para que possamos estar aqui mais uma vez reunidos na próxima semana. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Agradecendo a todos os nossos amigos espirituais, os coordenadores desse estudo, que todos possamos sair daqui exatamente como nós, melhores que quando nós aqui chegamos, com as benesses, que nós possamos dividi-las, reparti-las com todos aqueles com quem encontrarmos. Vamos em paz, Jesus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja.